Salve, esgotosfera! Aqui começa mais um podcast falando sozinho. E vamos estrear mais uma vez o programa 2 do Esquizofrenia Cast. Estamos aqui com o nosso amigo do Olhos Abertos. Fala aí, Ricardão! E aí, ouvintes, aqui é o Ricardo Podcast Olhos Abertos, cara. E nós estamos aí pra gravar essa bagaça. É o Ricardão, mano. Cuidado com suas mulheres aí, que o Ricardão tá solto. Corre que o Ricardão tá puto. Esse Ricardão aqui tá meio fraco, viu? Esse aqui é o Ricardão de outra dimensão. É o Ricardão que não pega ninguém. Era pra me chorar agora, mas só que não. Melhor não. É bom rir da desgraça, né? É, cara. Já pensou, cara? Toda coisa de ruim que vai acontecer na tua vida, querer se matar, querer reclamar, querer culpar os outros, sei lá, cara, não vai dar certo. É, mano, tem um pessoal aí, cara, que o sonho deles é se churrascar, tá ligado? A pior forma de morrer. Ah, cara, quer se churrascar. Não é a melhor solução. A melhor solução é você pensar no que tá acontecendo, olhar a sua vida e porra, tentar consertar as coisas, ver o que tá errado, tenta consertar, ver se melhora. Se não melhorar, cara, aí, pô, sei lá, se joga num prédio, não sei. É, cara, foi como eu disse no meu último Esquizofrenia Cast, eu perguntei pro o entrevistado, perguntei pra ele assim, cara, vale mais a pena se jogar de um prédio e viver momentos assim de passarinho e morrer depois do que viver a vida inteira como gado? Aí eu te pergunto, Ricardão, vale a pena ser o tocha humana por alguns momentos? Ser o tocha humana por alguns momentos e morrer do que ser um gado pra sempre? Não, cara, eu acho que é melhor ser um gado, cara. Mas, cara, pode ser o tocha humana, pode ser gritando na rua, ser o tocha humana, você correndo na rua assim. Tipo, ah, sei lá, cara. Grito, vai assim, doer. Eu sou o Super Usain Bolt, eu corri até pegar fogo. Eu sou o Fire Usain Bolt, sei lá como fala isso. O Usain Bolt tá jogando futebol, você sabe, né, velho? Quê? O Usain Bolt tá jogando em time profissional da Portugal, você sabe, né? Sério, cara? Sério, mano. Já jogou PES? Cara, eu já joguei os mais antigos, 2012, então, 2013. Não tem quando você pega o boneco e bota a velocidade dele em 99 e o resto... Ah, tá, sim. Ele tá tipo isso, mano, no campo de futebol, tá ligado? Ele é, o cara da, velocidade e o cara que faz gol de cabeça toda hora. Ah, cara, mas puta que pariu, um cara desse no futebol, cara, meu Deus, isso aí é ganhar dinheiro demais. Então, o time já quer ele já, velho, já quer atirar ele lá de Portugal já. O time já quer atirar ele de Portugal. Oi? Ele tem um que, uns 50 anos, será? Não, como? Velho, não, pô. O cara é 30, acho que é 30, pô. Ou menos. Ele não é velho, não, mano. Ele só se aposentou da corrida, só. Mas ele corre mais que qualquer jogador de futebol comum. Ele é keniano, é? É, acho que é. Ele treinou a vida toda correndo, aí o nego joga a bola na frente e vai embora, velho. Passa os caras na corrida. Ele corria dos... Como é que fala, cara? Ele corria do Ku Klux Klan lá. ele corria do... Pô, o nego aprende a correr no nascimento lá, velho. O nego fica correndo de... Como é que é o nome? Pô, hipopótamo, tá ligado? Caraca, as merdas é perigosa, bicho, aqueles bichos ali. Todo dia podcast pode te explicar isso aí direitinho aí. De correr de hipopótamo, essas coisas. Cara, mas eu vou entender. O Wilton deve ter vindo de lá, não? Keniano? É mesmo, cara, ele pode explicar isso aí direito, eu vou perguntar pra ele depois. O Wilton é keniano, ele veio de lá, pô, ele corria dos bichos do meio do mapa, aprendeu a correr e foi anado pro Japão, é isso aí que tá sabendo. Ele tá porra! Ele atravessou anado aí, cara valente, rapaz, cara bom. Eu vi o especial dele com o Hernani lá, gostei pra caraca. Ah, também tá. Eu tava ouvindo até agora há pouco. Ainda tá faltando o quê? Não, tá faltando alguma coisa? Eu não me lembro, cara. Sei que eu tinha parado com uma hora, mas eu acho que eu já terminei, cara. 5 horas de podcast, cara. Como é que os caras conseguem? Pô, eu consegui ouvir tudinho, mano. Eu também, cara. Ouvi no trabalho. Fui trabalhar, voltei e ainda o podcast ainda tava rolando ainda. Gostou da banda do meu primo? Teu banda do teu primo? É, pô, o último era meu primo. Ah, mas a banda do teu irmão era de quê? Era aquela banda de metal? De metal, meu primo. Ah, ô, boa demais, cara, tá louco? Eu tava ouvindo, é bom, pô, o som. Caraca. Aí gastou grana pra caralho pra poder fazer, pra botar a banda pra frente, mas não deu muito certo, não tá dando certo. Sabe como é que é o Brasil, né? Você toca rock, ninguém quer saber de porra nenhuma. Ah, cara, infelizmente não dá valor não, cara. É o que eu vejo aí, ó. As bandas aí, tem banda, cara, de boy mesmo. Os caras cheios da grana. E 3 mil curtidas no Facebook, cara. Ixi. Sei lá, é muito descaso, cara, com o pessoal. Eu fiquei bolado, cara. Eu tô com a Kombi também que pega criança. Eu fui no show da Kombi Pega Criança, lá no Rio. Essa Kombi é lá do Rio. É, essa banda é lá do Rio, a Kombi Pega Criança. É muito foda, cara. Eu achei interessante, eu ouvi, assim, aquela música no começo você pensa que é história de amor, mas depois o cara começa a falar. É o mundo do lixo. É o canto do lixo, isso, mundo da casa dele. Quando a rua larga, o lixo volta pra porta da sua casa. Cara, você tem que ir no show essa banda. É que acontece aqui, ó, aqui na minha avó tinha um buraco que já tá tapado, né? Que é onde cai a água da cozinha. Esse buraco aí, ele era aberto. Aí dá uma chuva que a rua fica bem atrás da casa da minha avó. Enche, desceu a água, quebrou os telhados que tinha no fundo do lote pra segurar, pra tampar o fundo do lote. Quebrou a água, encheu o buraco e trouxe tudo que era porcaria pra dentro de casa, cara. Pensa numa bagaceira que foi. Até 8 horas da noite raspando terra, ou raspando sujeira e água suja da casa. Pô, louco. Eu morava aí no Rio aí, cara, aí eu tinha uma casa que atrás do meu quarto era um valão, tá ligado? Mas só que era um valão. Sabe aquele valão baixo pra cair bem mais baixo, você quase não vê ele? Sim. Você olhar pela janela, você quase não via ele. Teve um dia, velho, que choveu, mano. Mas choveu, choveu, choveu. Aí eu fui olhar pela janela assim. Eu sabe onde eu me senti? Eu me senti no submarino. É louco. Eu vi até um porco passando na água. Caralho, que tinha merda. Tinha um corpo, cara, de um porco, velho. Esse porco morreu afogado, tá ligado? Passou assim. É, aí minha casa começou a alagar, velho. Começou a subir água pelo vaso, assim, muito louco. Tinha água até pela canela, eu tive que botar tudo pro alto, aí andando na rua, tudo alagado. Aí eu tava atravessando ali um lugar ali da rua da minha casa lá, que tinha o valão passar por baixo. Só que o valão era muito baixo, era impossível o valão ultrapassar, tá ligado? Impossível o valão subir o tempo. Mas aquele dia tava tão brabo que o valão tava passando por cima, velho. Assim, por cima. Caralho, velho. E o pior é que aí no Rio, cara, tem uns lugares que as casas... É umas casas baixas, umas casas mais altas, e é mó bagaceira, cara. E quando inunda aí é perigoso pra caralho. É triste, né, cara? No Rio é o seguinte, você mora em favela, você tá livre do alagamento. Mas você não tá livre dos bandidos. Aí você vai... você vai pra Baixada pra ficar mais tranquilo, aí começa aquela porra, aquele alagamento, enchendo sua casa, você fica louco. Aí você fala assim, puta, cara, que pariu. Deve ser péssimo, cara, você, como fala, você dormir, cara, e ficar pensando, porra, velho, hoje vai chover e vai alagar o meu quarto, eu vou ter que sair num armário e sair flutuando nele pra não poder ficar porrada. Mas me diz uma coisa aí, cara, como é que foi o Natal aí? Me diz uma coisa aí, como é que... E as namoradinhas? Ah, cara, pergunta da titia. Não, minha tia nem pergunta isso mais, cara, porque ela já acostumou. Nossa, isso aí é viado, essa porra. Já acostumou que não tem mulher nem nada. E as namoradinhas? E as namoradinhas? Namoradinho o quê, caralho? O meu Natal... Eita, porra, tá começando a chover, olha que delícia. Beleza, hein? É, cara, olha só. Corre pelado lá fora agora e grita, eu sou o rei do mundo. Não, cara, não. Eu não sou muito apreciável pelado. Aí tem que melhorar ainda o porte físico. Então, sai correndo gritando pelado assim, foda-se 2018, caralho. Vai que todo mundo sai correndo pelado atrás de você aí também. Pra pegar mal aí, velho, sai correndo pelado, eu correndo atrás de você. Vamos pensar o quê? Vamos pensar que você comeu. Vamos pensar que você comeu o cara e saiu correndo, o cara tá querendo comer você, entendeu? Ah, não, isso, não. É um negócio estranho aí. É uma porra dessa aí. Mas fala aí, continua aí. Como é que foi seu Natal, cara, aí? Como é que foi a namoradinha? Sobre o Natal, bicho. Eu acho que era umas 8 horas da noite, tava perto já, né, desse negócio de virar a noite do Natal. Aí, bicho, eu comecei a dar uma tristeza tão grande. E uma mina veio me tirando de palhaço lá num grupo do colégio. Aí, do colégio do ano passado, né? Que eu não tô estudando mais. Aí eu, tipo, meti uma real nela lá e saí do grupo. Aí peguei e fiquei na tristezona danada. Aí eu falei, ah, quer saber, cara? Vou gravar um podcast também de fim de ano e Natal. Aí comecei a gravar e fogos de artifício. Eu acho que é o um podcast novo, cara. Depois dá uma olhada lá. Não, não, eu vou baixar todos os podcasts e vou ouvir aqui em casa, que eu costumo baixar e botar na caixinha de som aqui e ficar relaxado ouvindo lá fora. No começo tem uma gritaria, cara, que eu tô dando a introdução, né, do podcast. Aí o filho da puta solta uns fogos de artifício bem aqui do lado de casa, cara. Eu dou uma gritaria, cara. Bem no comecinho do podcast, cara. É brincadeira, velho. Mas tá. É brincadeira, não. Quando o Palmeiras foi campeão aqui, porrada quase comeu aqui na rua aqui. Por causa disso aí. Ah, cara. Eu acho sacanagem esse negócio de fogos, cara. Não Não, tem. eu não digo se o cara soltar fogos. O problema é que os fogos estavam caindo dentro da casa dos outros, tá ligado? Com criança, porra, toda aí. Quase deu merda, porrada quase comeu, velho. Até eu saí também pra sair na porrada, porque eu gosto de sair na porrada com os outros. O cara tá louco. Oi? O cara tá louco. Então, eu gosto de dar um soco em alguém também. Até eu saí também pra dar um soco em alguém, velho. Então, eu sei que o fogo não tava caindo na minha cara, mas eu dou um soco em alguém só por, sei lá, pra me aliviar um pouco. Mas era generalizado o caos aí dos fogos? Era, mano, era. Porrada ia comer, velho. Ia comer, só acho que o nego parou, que a porrada ia estancar, velho. Ah, apesar que aí o povo comia era bala, não é porrada, não, é? Não, a porrada ia comer mesmo. Você ia ver cachorro, até cachorro voando no meio. O cara tá Alô? segurando o cachorro já na mão, já. Tá imaginando tacando o cachorro no outro. Eu acho que é um dos seres que mais sofrem, cara, com esse negócio de fogo de artifício é cachorro, cara. É, cara, mas é normal, cara. Entendeu? Eu não vou deixar de soltar fogos em final de ano, cara, de cachorro, né, cara? Porra. Chega chato pra caralho. Ai, fogos. Solta fogos, esses cachorros, coitados dos cachorrinhos. Mas também eu acho um pouco de burrice, cara, porque esse pessoal deixa os cachorros soltos, aí o cachorro vai pra rua, morre. O certo é É. deixar preso dentro de casa e ir com Aqui, proteção, claro. filho, fica preso. Se ele quiser, ele se esconde num canto aqui, o quintal é grande. Ele pode se esconder onde ele quiser, velho. Entendeu? Eu dou os cachorros dentro de casa esse dia. Foda-se. O problema é dele. Não Pô, tem cara, essa, não. eu pensava que tu morava naqueles apartamentozão, triplex lá Deus do outro. me livre, Deus me livre. Cheio de regra, cheio de vizinho. Aqui eu tenho uma casa grande, entendeu? Maneira. E tem quintalzão grandão. Dá pra ficar tranquilo. Tem um lago aqui do lado pra me correr. Porra, do jeito que eu gosto. Cara, é o pior, né, cara? O pior é que tem que pagar condomínio, tem que aguentar vizinho, você tem um monte de regra de som. Ah, velho, você não pode nem fuder, a mulher dá um grito, o cara já fica incomodado, velho. Ah, pelo amor de Deus. Dá uma foda. É que nem eu quando eu morava numa casa lá, porra, ia comer os outros, a mulher dava um grito, o pessoal já se incomodava já comigo. Ah, eu acho isso aí uma putaria, cara. Meu pai também é um cara desse que ele prefere morar numa casa no meio do nada, mas Sou tipo, eu sou chegar sem assim. fazer barulho, do que ficar morando com o vizinho, cara. Não Cara, sabe. eu já morei no meio do nada. Eu tinha uma banda de rock. Eu tinha. A gente tocava no meio do nada, tocava a todo som, velho, a todo volume. Não tinha ninguém pra perturbar a nossa cabeça. Eu morava na penúltima casa no meio do mato, assim. Aí tinha luz, tinha porra toda, tinha água de poço, tinha Cara, fruta, tinha tudo lá. eu sempre tive isso, cara, de morar em lugar longe de cidade, ó. Eu morava numa chácara. A chácara era o quê? Pra tu ir no mercado era 7 km, cara. Ah, mas vale a pena, pô. Eu gosto. Minha mulher não se amarra nisso, não, mas porra, eu gosto, velho. Eu sou enjoado com esse negócio de cidade. Puta que pariu, mano. É chato pra caralho, as pessoas são chatas pra caralho. É É foda. poluído, cara. É poluído sonoramente, poluído visualmente, cara. Porque, ó, de manhã tu sobe, cara, tu sente uma paz. Mas, cara, dá 8 horas, começa a poluição no, no, no na, a poluição visual. Gente feia, carro fazendo barulho, gente gritando e um monte de coisa, cara. É um saco. Então, onde eu morava, acordava, ouvia o som dos pássaros, os micos correndo por cima dos fios, tá ligado? Pô, cara. Aquela ventania gostosa, aquela aguinha de poço geladinha. comia uma banana de vez em quando, cuidava do meu jardinzinho. O bagulho é mais ou menos assim, era tranquilo. O único defeito era a mulher que eu tinha dentro de casa, que era o demônio em pessoa. Capeta. Mas não é essa atual sua, não, né? Não, não. Se eu fosse ela, cara, se eu continuasse com essa mulher, eu tava preso porque eu tinha matado essa mulher. Essa mulher é o demônio, tá ligado? Mas graças a Deus. Graças a Deus eu meti o pé e tá tudo tranquilo. Mas vamos falar de você aí, cara. Você teve suas namoradinhas de Natal aí. Ah, cara, minha namorada foi minha cama, bicho. Você botou o saco pra fora aí, como é que foi? Ô, oh, cara, só se for pra bater punheta, cara, porque... então a gente falou, palhaço. Que é, porque pra outra coisa, cara, não tem, cara. Aqui o mercado bucetal aqui está sendo muito cruel comigo, cara, porque a mulher tá tudo inflada, até as mais feias estão infladas, cara. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Olha, isso tá cabuloso. Esses dias eu fui ali num bar ali, tava conversando com um amigo, com um colega aqui, né, de treino aqui. Aí as coroas tudo olhando pra gente, olhando mesmo, né, na cara mesmo, que eu estava lá no bar também. Aí eu falei, aí, seu mané, aí ó, a mulher te dando mole pra mim, pra você aí. Ele é, né, não sei o que é, todos esses caras muito... Eu não gosto de gente devagar do meu lado, velho. E falar nisso, queria avisar pros betas aí que o Natal aqui em casa teve um pessoal aqui, os malucos eram mais feios do que, sei lá, pensa numa coisa feia, só que virado ao contrário. As malucas eram mais ou menos assim. Sim. As malucas tava aqui, bebendo de boa, zoando, conversando. E sabe o que eles fizeram? Eles falaram, vou dar uma mijada ali. Foram mijar e na volta pegaram mulher. Os caras estavam pegando mulher. Aí vocês falam, o bug da Matrix. Que bug da Matrix, cara? Ele não é alfa, ele não é beta. Eles são pessoas normais. Esse negócio de alfa e beta é escrotice. Eles só não tem vergonha. Chega lá, sim, sim, não, não, acabou. Os caras estavam pegando as mulher, velho. Porra. Os caras estavam pegando as mulher. É, cara. É porque é o seguinte, pô. Eu acho que esse pessoal, ele fica muito preso nessa. E tem medo, cara, botar a cara a tapa. E tem medo de levar a mão. Entendeu? Aí o cara, eu acho que é muita, sei lá, cara, é muita burrice isso aí, bicho. Ah, cara, eu não sei, cara, eu acho que essas porra vão acabar dando cu, mano, sério mesmo. Pô, esses mulheres vão acabar diz dando que, cu. Assim, pelo menos, assim, eu tô nesses grupos e eu vejo muito, assim, de trapzinho, esses negócios assim, sabe? Cara, aí eu acho que tem muito cara que gosta, né, das trapzinhas lá nesses grupos. Pô, cara, eu tô vendo aqui uma coisa aqui no Facebook aqui. Eu tava a fim de comprar o casaco do X-Men, tá ligado? Aquele primeira classe, que é o amarelo. Sim, sim. Pô, achei aquele casaco muito maneiro, velho. Aí agora eu tô vendo aqui os funkeiros que entrou na moda de usar o óculos do Ciclope. Óculos do Ciclope, puta que pariu, cara, mano. Eu falei, caralho, onde eu compro o meu, velho? Vai combinar certinho com o casaco. Cara, como eles conseguem umas modas tão loucas, cara, que assim, eu fico falando, porra, como é que isso acontece, bicho? Ô, velho, é o mundo cyberpunk, velho. Tamo entrando na era cyberpunk, velho. Vamos se ligar, pessoal, porra. O cara, e tipo assim, pô, primeiro era aquele óculos de barata. Não, barata não, é ciclista. É, pô, tipo redondinho assim. Aí tinha um outro que era tipo um capacete misturado. Não, cara. As coisas esquisitas. Não, agora eu também vou ser o Ciclope nessa porra. Vou andar com essa porra na rua, cara. Todo mundo olhando pra minha cara. O pior é que mulher gosta desses negócios aí. Eu vou cromar meu cabelo. Cromar o cabelo, velho. Puta que pariu, velho. A viadagem do século XXI, velho. Vai se fuder, irmão. Mas teu cabelo é grande, assim, de já poder passar um alisante, um negócio assim? É, pô, eu corto meu cabelo. Pô, eu que cuido do meu cabelo. Também corto meu cabelo, porque aqui, cara, é 20 conto, cara. Não, cortar no tesouro. Aqui é 10 conto, cara, mas eu corto porque eu gosto, eu faço meu próprio estilo de cabelo. Eu não corto igual a ninguém, tá ligado? Eu corto meu estilo de cabelo, meu. Tipo, um corte de cabelo, assim, que é diferente dos outros. E eu não gosto de ficar seguindo moda, tá ligado? Mas eu gostei do óculos aí, eu quero usar no de carnaval. E botar o casaco lá do X-Men. O casaco lá do primeira classe e falar assim, eu sou Ciclope negro, tá ligado? Vai fazer sucesso, cara. Eu sou Ciclope negro. Ah, cara, carnaval, eu não sei nem o que é um carnaval, cara. Sabe não? Cara, só em casa, É, quando eu era pequeno, eu ainda via aqueles desfiles, um monte de mulher com a bunda de. Ah, velho, qual é, velho? Hoje em dia, isso eu vejo, cara. Você nunca saiu no carnaval, não? Comer uma cabritinha? Não, cara, aqui é muito fraco desses negócios, cara. Mas em Brasília mesmo que é bom. Brasília que é bom, que é muita gente. Só que dá muita treta, dá muita morte também. Todo lugar dá treta, velho. Todo lugar. Não tem jeito. Aonde você for, carnaval dá treta. Dá treta. Então, é você ter que ir preparado, ter que ir na sua, entendeu? Eu já vi colega meu ser juntado por, acho que, mais de 7 funkeiros. Eu lembro que eu tava, né, no carnaval de boa. Daqui a pouco ele passa correndo por mim desesperado. Aí começa a passar 1, 2, 3, 4, passando aquela galera atrás dele. Eu, caralho, o que tá acontecendo? É, com certeza foi pegar alguma mulher deles lá e se deu mal. Não sei, velho, não sei. O moleque tem mó cara de boneca, tá ligado? O moleque tinha um cabelo grande e tinha banda. As mulheres gostavam dele pra caralho. Não sei, velho, sei lá. Eu não sei o que houve, só falou pra mim que o moleque deu um tapa na cara dele. Ah, cara, com certeza foi a mina do cara que já se interessou nele. Aí o cara foi saber o que era, a mulher botou culpa nele e o cara foi atrás dele pra meter a pancada. Ah, não sei, cara, nego é maluco, nego gosta de arrumar confusão por qualquer coisa. Uma vez eu no ano novo lá com a minha namorada, um cara passou assim e jogou a bebida dentro da minha cara, assim, pegou, passou e jogou meio dentro da minha cara, tá ligado? Ah, filho da puta, cara. Então, jogou e foi embora. Eu fiquei, cara, eu fechei meu olho assim, eu passei a mão no rosto. Eu fiquei pensando, falei, nossa, boa. Acho que eu vou estragar meu ano novo, velho. Eu vou matar esse maluco na porrada. Sem sacanagem, não tinha a menor chance contra mim. Não tinha. Ah, cara, pô, sei lá, bicho. Jogar água na gente sem sacanagem. Que água, foi cerveja. Ele jogou. Piorou. Nossa, eu fiquei assim, fiquei pensando. Grudei. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, mano, se liga. Aproveita que ano novo hoje, não vou quebrar tua cara, não. Deixa eu passar dessa vez. Eu deixei pra lá, deixar tá ligado? Deixar pro dia primeiro. Filho, se eu tiver aqui até amanhã, eu te pego. se passar o ano novo, eu tiver aqui na praia, você tiver aqui, eu quebro a tua cara. Ah, cara, mas, pô, eu acho que nenhum cara magricelinho que nem eu aqui aguentava, não, bicho. Eu ia arrumar uma faca e furava ele todinho. Então, eu fico na minha, cara. Eu sou o tipo de cara que evita arrumar confusão, tá ligado? Evita o máximo arrumar confusão. Porque eu sei que se... Eu entrar numa confusão, cara, é difícil sair, velho. Eu me descontrolo, eu viro outra pessoa. Então eu penso duas vezes em fazer qualquer merda. Eu fico assim na minha. Eu penso, eu reflito na vida. Tá ligado? É, cara, tá certo, viu? E ainda mais ter um Brutamontes, cara. Aí não dá muito certo, não. Eu só fico puto se alguém chegar e falar uma coisa assim. Falar uma coisa da minha mulher assim. Na cara dela, eu tiver do lado assim. Falar um bagulho assim, tipo, ah, xingar ela sem motivo nenhum. Eu me descontrolo mesmo. Não tem controle nenhum, não. Porque não aceito, não. Na minha frente, ah, não, mano, tá pedindo pra morrer. Ah, cara, isso é uma puta de uma sacanagem, bicho, nem... Não, não dá, cara. Então, velho, me xinga, velho, pode xingar, xinga eu aqui, velho, eu não digo pra essa porra, não, pode me xingar aqui, mano, de boa. Parece que xingar minha mulher na minha frente, você quer morrer, velho, isso tá, não é possível. É, cara, as pessoas que você ama, cara, sei lá, bicho, é meio foda. Então, cara, minha mulher é muito na dela, muito reservada, não fica saindo pra lugar nenhum, fica mais aqui comigo, viu? Reserva. Ei, bicho, hã? É reservador, né? Ah, cara, ó, que coisa boa, cara. Mulher reservada é muito bom, cara. Agora, essas mulheres oferecidas é triste. Pô, nem me fale, bro, nem me fale. E o que, que tem acontecido essa semana com você? Nada? Tem sido vazio? Cara, essa semana, olha só que interessante, cara. Eu acho que foi hoje não, ontem de madrugada. Eu tive dois sonhos, cara, que assim, as coisas sem assim, pé nem cabeça. Aham. Uhum. O que aconteceu? Eu até contei no podcast 10, né? Que eu tenho que upar, que a internet tá ruim pra cacete. Eu não consegui upar, mas já tá gravado, já tem um vídeo pro YouTube. Mas só que como a internet tá ruim, eu vou ter que upar tudo pelo 4G, porque não tá dando certo, né? Mas, bicho, pensa num sonho esquisito, cara. O primeiro sonho, cara, foi muito bugado, porque é o seguinte, eu tava vindo uma festa, olha só, eu tava vindo uma festa com os amigos meus, que na verdade eu nem conheço, um cara e duas garotas, né? Nós tava descendo, aí aqui atrás da rua da minha avó mesmo, no sonho, né? No sonho. Aqui atrás da rua da minha avó tem uma creche abandonada. Aí do lado tem um campinho de futebol que a molecada gosta de jogar. Aí lá no lugar desse campo tinha uma praça. A gente ficou sentado lá conversando. Aí que de repente queimou uma lâmpada lá. Aí uma dessas garotas foi embora com medo dessa lâmpada queimando, achando que tinha um satanás lá no meio. Aí os outros dois também resolveu ir embora e eu fui pra casa. Não fui pra casa, cara. De repente o sonho cortou. E eu apareci do lado do meu pai conversando com uma mulher que eu não conhecia. E eu também conversando, mas não consegui ouvir nada. Aí meu pai pegou o carro comigo e foi pra casa. E eu olhando pro céu, eu vi um monte de cometa, sabe? Passando assim pra lá e pra cá. E foi só aumentando a quantidade de cometa. Aí eu falei, o que porra é essa? E o céu clarinho. Aí eu cheguei em casa e começou a fechar o tempo e dar trovão, relâmpago. E desceu a nave, cara, alienígena. E começou a sair um monte de ET, desceu do lado da minha casa, começou a sair um monte de ET e começou a saquear as casas, pegar as pessoas, matar. E não fizeram nada lá em casa, cara. Não, nem uma sonda, né? Não, cara, não fizeram nada. Não, cara, não. Esse tipo de experiência alienígena aí. O cara veio lá de outro planeta pra examinar seu cu. Pô, cara, o pior é que dizem aí que os alienígenas é tudo tarado no sexo, cara. Pega aquele dedão lá, todo grosso. A puta grossa. Vai sentir seu colo. Não, cara, que isso, cara. É que a coisa, como é que fala? A ponta do dedo dele que é tudo grosso, aí o resto é fino. Tá dando cu agora? Dando... Aí, bicho. Depois que passou a cabecinha já era, né? Não, cara. Não sei disso aí, não, cara. Eu sou inocente. Ué, velho, você tá falando que o dedo do bicho é grosso aí? É. Não, pô, é você pega. O pior é só a cabeça. As páginas, entendeu? O pior é só a cabeça do dedo, então. Não, sei nada, não, cara. Não, não, cara, ó, tô tranquilo com esse negócio de dedo grosso. Ué, velho, ué. Eu não vou botar o sinal aqui de. O alarme de viado aqui, senão eu vou estar imitando o Hernani, porque. Deveria ter um alarme de viado aqui quando você falou o dedo. Só a ponta do dedo é grosso. Então... Tá dando cu agora? Dando. Mas eu te pergunto, cara, se o dedo do ET é grosso, ele vai enfiar em você. Você é que quando passa o dedo, você se sente tranquilo? Porque depois daquilo aí já tá bom assim pra você? Tipo... Não, cara, não dá pra se sentir tranquilo, porque ele ainda vai ter que tirar o dedo. Ué, cara, depois que tirar o dedo, já abriu o caminho, já arrombou, já. Poxa, não, já cara, mas, não, pô, mas só. Eu acredito, cara, que só dá pra se arrombar um cu quando você penetra lá muitas vezes, cara. Ah, é? É uma vez pra entrar e outra pra sair. Eu acho que não acontece. Não, não tem como, não, cara. Até doido. Experiente. Acaso... Não, cara, porque você é experiente lá no X-Videos lá, cara. Ah, que... é? Você viu pornô gay no X-Videos, velho? Não, cara, ué. Que merda é essa? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Será que a gente vai comer com só de homem, cara? Tem que comer. Sei lá. Eu não sei, velho, eu sei o que tá falando. Não, eu tô falando assim, pô, será que tem vídeo anal só de viado, porra? Ué, cara, mas aí você não tem curiosidade de ir lá e olhar pra ver como é que é? Não, cara, não, ah, cara. Para, poxa. Mano. É só curiosidade, velho, tá? Você não te torna gay, não. Você é curioso, você torna gay, não. Não, cara, é um negócio broxante, cara, não tem como, não. Que isso, cara, dizer que é igualzinho de mulher? Não, cara, isso aí eu não sei, não, bicho. Agora, se você for olhar uma trapzinha de peruquinha azulzinha, não sei, cara. Tá dando cu agora? Ricardão, Ricardão, ó, gente, Ricardão. Pra ele cu não tem sexo, hein? Se liguem. Pode vir quem quiser, hein, velho. Não tem sexo pra ele, não. O Alexandre Frota diz muito essa frase aí, né? Não tem sexo. Tendo cu e buceta, eu como até de muleta. O negócio é comer cu e buceta. Deve estar cheio de doença, porra. Ou pior, cara. Nossa senhora, agora tá dando de conservador aí, velho. Não, velho, acho que eu tenho que acreditar na mudança do ser humano, né, velho? Que a pessoa é, cara, melhor. Sei, velho. Às vezes, eu lembro na época que não tinha esse negócio de direita, esquerda, assim. Não tinha. Que isso não era tão famoso assim. Que não era famoso, sim, que nem eu sabia direito esquerda na época. Mas eu lembro que ele falou assim Eu lembro que ele falou assim, eu vi uma reportagem dele que ele falou assim, não quero mais isso pra minha vida, eu quero melhorar, quero ser um ser humano melhor. Eu lembro dele falar isso, tá ligado? Apesar de que na época eu administrava uma página de direita, eu achei ele oportunista pra caralho, mas eu pensando bem, ele mudou mesmo, tipo, ele quis mudar. É desde o começo, desde antes disso tudo que tá acontecendo aqui, ele quis mudar. A gente faz cagada, mas quer mudar, então os caras mudou pra melhor. E tipo assim, cara, eu acho que é putaria demais, degeneração demais. Te deixa muito chimpanzé, cara. Você fica burro. É claro, né, velho? É o dia todo batendo punheta. Vamos falar sério. É o dia todo aqui, é o dia todo se acabando ali. Só que você não pensa mais em nada, cara. Você fica meio dislexo, meio distraído, entendeu? A cabeça fica meio. Entendeu? Falta babá. É mais ou menos assim que você fica, cara. Você fica destruído. Tudo bem, o cara bateu uma zinha de vez em quando. Faz mal não, mano. Não mata não. Mas agora você fica ó, batendo uma, duas, três, e ficar se acabando lá, até não ter mais nada pra sair. Aí fode a vida, cara. Eu já tentei fazer uma experiência aí. Não, cara, vai editado de fumar. Você não para de fumar do nada. Você para de fumar fumando. Então, você para de se punhetando, vamos dizer assim. Vai diminuir na dose, tá ligado? Vai chegar um dia que você não vai nem pensar nisso. É, cara. Tipo assim, bicho, olha só. É meio que uma coisa. É uma coisa estranha, bicho. Depois tu faz o ato lá, né? Aí, por exemplo, você fica naquele estado de relaxamento, né? Uhum. Aí depois você fica mal. Aí você vai tentar fazer alguma coisa e você não consegue, cara. Não tem ideia. Você não consegue. A sua voz fica um lixo, cara. Nossa senhora. Fica com preguiça. Foda. Teve uns podcasts aí que eu gravei que a minha voz tava um lixo, cara. Algumas horas atrás eu tinha feito o ato, aí gravava o podcast e ficava um lixo. E tinha vontade de apagar o canal todinho. Quando eu te ver, eu não vou apertar sua mão, não, irmão. Na moral. Não, cara. Não apertar sua mão, não. Acabou é limpinha. É limpinha? Sei lá, hein, velho. Você tava bebendo com a gente, ia falar assim, vou ali no banheiro, velho. Aí bate o casinha rapidinho e volta. Pô, sei lá, cara. Eu acho que em lugar público é meio doentio, cara. Ué, sei lá, nego, me dizia que nos bar ficavam os velhos batendo punheta em pé no banheiro. Que merda, cara. Sei pô, lá. Mas pior que o banheiro de bar é nojento pra caralho, velho. Nem me fala, velho. Trabalhava no bar, o cara falou assim, posso ir no banheiro? Eu falei, pode. Aí o cara foi embora. Aí quando eu fui no banheiro, velho, o cara limpou a bunda até no do lado do vaso, tá ligado? Passou a bunda assim no vaso, passou a bunda em todo lugar, eu fiquei muito revoltado, velho. Eu acho que ele foi cagar, aí cagou mais pra um lado do vaso e a merda desceu pela. Não, né? acho que ele foi cagar e não tinha papel higiênico, ele limpou a bunda na beira do vaso. Ah, cara, que merda, bicho. Pois tinha feito que limpar lá, cara. Nossa senhora. Aquele banheiro lá tem história, cara. Aquele banheiro lá. O nego se pegava lá dentro daquele banheiro ali, velho. Nossa. Você imagina o cara assim, pai de família, que você conhece de boa. Aí a mulher tava lá dando banho, o cara saiu entrando e deu uma remetida, ó, essa aí. O cara falou comigo, só... Não, na verdade não foi eu que vi, foi minha ex-mulher que viu. Ela viu, só que ela não me falou nada. Ela tava na minha, aí o cara chegou pra mim e começou a vir com um papo estranho. Ah, você tem que entender que a vida é diferente, a vida não é como você enxerga. Ela não tava entendendo, porra, né, porque o cara tava falando que eu não vi nada, tá? Eu não vi nada. Eu não entendi. Aí eu... Ah, ele tá tentando te dar desculpas? Não, ele tá tentando me explicar pra mim não abrir a minha boca pra ninguém, porque eu era amigo do filho dele. Eu não sabia, tá ligado? Eu não tinha visto. Eu tava distraído, quem tinha visto é ela. O cara deu uma furada dele, uma básica lá, rapidinho no banheiro e saiu. Aí o que eu tenho a ver com isso? Tem nada, o problema é dele. Ah, cara. Sei lá, eu acho que ele nem deveria nem se preocupar, cara. Só se fosse uma fofoqueirona, sei lá. Ah, ele que sabe, mano. E foi ele que se arriscou, não foi? Tá cheio de gente o bar, então ele que se arriscou. Pode ser qualquer um pode falar. Ué. Isso é verdade, cara. Às vezes até a mulher dele tá lá, né? Não, não tava, não. Aí pode ser ele que se arriscou. Se ele realmente quiser fazer as coisas na dele, o cara arrumava a mulher, pegava no carro, ia pra outro lugar. Entendeu? Ninguém via. Agora ele deixou ele pra todo mundo ver, pô. Quem quisesse ver, via. Então não adianta falar comigo. entendeu? Todo mundo viu. Acho que todo mundo vai guardar segredo. Badinho tava dando desculpinha, não, que eu todo mundo tinha visto. E eu não sou. E eu nunca fui fofoqueiro, tá ligado? Sempre ficava na minha, eu vi as coisas. Eu sempre pensei assim, não é da minha conta. Aí passava reto. Não é da minha conta, o nego tá fazendo errado. Não, dane-se, não é da minha conta. É, sempre, cara, sabe. Isso é sempre da merda, velho. Aí você vai e fala, comenta com alguém, o nego pergunta, quem disse? Aí o nego fala, foi fulano, aí o nego vai tirar satisfação contigo. Aí fudeu, aí fica te perseguindo. É. Ou o cara vai lá na sua casa, bater lá, querer matar você, aí é mal. Não, não chega tanto. Mas eu uma vez quase morri com a dos outros, tá ligado? Tipo, não foi culpa minha, não tinha nada a ver com isso. Eu só tava passando, né? Eu só tava passando na hora. Que merda, cara. Sabe, tipo, eu tava passando pra ir pra escola. Aí, pô, passando pra ir pra escola. Aí passou um moleque lá que eu conhecia. Cara, eu não sabia, tinha roubado o cachorro. Aí tinha pedido a corrente. Ele tinha pedido a corrente emprestada, eu emprestei, tá ligado? Eu emprestei assim. Aí eu não sabia. Aí tava indo embora, só que eu tava indo pro colégio, só que ele foi junto comigo. Aí, porra, nada a ver, né? Ele andava do meu lado. Todo mundo viu ele andando do meu lado. E todo mundo falou pro cara que eu tava junto com ele, que eu tinha roubado o cachorro. Não sei o que, dei-lhe uma merda. O cara tentou me matar com. O cara pegou de um galho bem grosso. Tentou me matar, eu era novinho, mano. Aí eu. Era criança praticamente. Aí todo nego entrou na frente, pera aí, não sei o que. Oi? Nego entrou. Tá cortando aqui. Não, aqui não tá cortando, não. Entrou na frente aqui, entrou na minha frente, ó, o outro cara lá, tentou me ajudar. E nisso, o pessoal que eu achava que eram meus amigos, ninguém me ajudou, cara. Ficou todo mundo quietinho. Falei, vocês vão me ajudar no era... É, na época eu era, porra, fraquinho, era menorzão. Eu falava, pô, vocês não vão me ajudar, não, sei o que, os caras tudo grande, ninguém se metia. Ah, calma. É, não, então beleza, razão. Ah, mó putaria desse. Nada, daí eu aprendi o que é a vida. Eu só me meto na onde eu tenho que me meter, meu irmão. Entendeu? Quem não se meteu pra me ajudar e não acreditou em mim, beleza. Um dia vai precisar de mim e eu vou virar as costas, fingir que eu não tô vendo. É, cara, isso é verdade. Uhum. É, eu ficar assim, uhum, uhum. Tipo, você não vai me ajudar? Eu falo, não. Oi? Tem pessoa aí que não merece, cara, não merece a sua compreensão, a sua ajuda, porque na hora que você precisa, todo mundo cruza os braços, vira as costas. Você mas... sabe o que é ser que chamado de ladrão, sem você ser ladrão, tá ligado? O nego ficou me chamando de ladrão um bom tempo me chamando de ladrão, velho. De ladrão. Só sobrou pra mim, tipo, eu só tava passando, tá ligado? Eu não sabia de porra, o cara vendeu cachorro. Cara, sacanagem dessas merdas aí, bicho. Então, o cara vendeu cachorro pra não sei quem. Aí eu prometi eternamente pra mim assim o seguinte: falar assim, no dia que esse cara falar comigo de novo, eu vou quebrar a cara dele. Eu falei pra todo mundo saber, ele com certeza ficou sabendo. Aí, por isso ele nunca falou comigo. Aí eu falei assim: no dia que eu ver esse cara, velho, eu vou quebrar a cara dele. Aí o tempo foi passando, eu fui malhando, fui ficando forte. Aí eu tava com mais dois caras também que eram marombeiros. Ixi! Tava passando na rua, assim, na Niterói, assim, passando na rua. Adivinha quem tava passando na calçada? O cara. O cara. E os outros dois que tava comigo odiavam ele também. Que coincidência, velho. Aí. Eita, mano. Quebrou a porrada. Não, ele viu nós três de longe, assim, e ele ficou branco, filho. Morreu. Ele atravessou a rua. Ih! Ele atravessou a rua. Com certeza, velho. Passa do meu lado. Eu esbarrar proposital nele, mano. Eu esbarrar nele. Ele ia arrumar confusão, os três ia meter a porrada ali, que os três odiavam ele. Eu odiava, os outros dois odiavam. Os outros dois eram doidos pra comer na porrada. Cara, ele ia apanhar muito, velho. Ia ter que chamar SAMU pra ele, porque eu levantar e não ia levantar mais, não. Ele peidou, filho. Ele ia atravessou a rua. É, cara, tem que ser assim, velho. É o seguinte, velho. Beleza, mano. Sou fraco hoje, amanhã, filho. Posso ser forte, mano. Entendeu? Não é, cara, o mundo dá voltas. O mundo dá volta, você é a mesma merda aí, ó. Vou te quebrar na porrada agora, seu babaca. Caramba. Quer dizer, músculo não significa nada se você não sabe brigar, mas você. Pode ser babaca com os outros, não, porque no futuro, você não sabe, cara. Às vezes você vai precisar da pessoa. Não, cara, eu queria esfregar meu saco na cara dele, mijar em cima dele, mas. Acho que como eu sou uma pessoa tranquila. Cara, eu já dei edição nele, já, tipo, vamos explicar. O fato dele. Só o fato dele ter sentido medo de mim, cara. Tá bom. É, cara, você já se sentiu bem já. Eu me senti bem só por isso já. Ele sentiu medo de mim e se cagou, tá ligado? Ele atravessou a rua na minha frente. Não teve vergonha de atravessar a rua, não. Não encarou, não. E se passa na mesma rua que eu tava fudido. Mesma calçada que eu tava fudido. Você é louco, cara. Cê, ele que é louco. Ele que é louco, já tava passando do mesmo lado que eu. Ah, cara, pois eu, assim, nos meus tempos de escola, que era. Eu era muito explosivo. O colégio, o ensino fundamental era muito explosivo. Ensino fundamental até o nono ano. Não, nono ano não. O nono ano até que foi bem tranquilo. Mas ensino médio, ou ensino fundamental ali no quinto, ou no sexto ano, oitavo ano. Nossa, cara, era briga direto. E eu apanhava na maioria das vezes. Teve uma vez aí que eu não sei o que tinha acontecido, cara. Não, os caras de outra sala veio me intimidar. Aí, eu não sei, cara, tava de boa. Aí o cara veio, começou a me empurrar. Eu falei, cara, para com isso daí. E foi. E eu não sei, eu fiquei, tipo, não tava vendo mais nada. Tava com a vista escura. E eu só sei que eu saí catando todo mundo na porrada. Ver o neguinho tentar me agarrar. Eu peguei. Um agarrou de trás e veio o outro meter porrada. De um chute. Peguei um, rodei, joguei no outro. Aí que veio a coordenadora e separou a briga. Aí eu tomei uma advertência. Eita. É foda, cara. Eu já saí na porrada no recreio. Eu já tomei muito bullying no colégio. O nego, tipo, ficava me esperando na hora do recreio só pra fazer bullying comigo. Um monte de gente fazendo bullying comigo. É só essas doideiras aí. Eu conheci um cara, assim, que eu tomava muito bullying. Eu conheci um cara que tomava muito bullying também. Eu era baixinho, o cara era altão, né? Hoje em dia eu sou alto pra caralho. Aí o cara era altão. O nego fazia bullying nele. Sabe o que fazia um bullying com ele? Ficava zoando aí de boia fria, tá ligado? A mulher tava falando com a outra, ela tava ouvindo. O cara tava lá embaixo, assim, com a cabeça entre as pernas, assim, meio triste. Sim. Aí, ela falou assim, o pessoal fica zoando de boia fria. Eu perguntei, o que é boia fria? É, na hora que passa os caminhão, os caras jogam dinheiro pra ele. Esse dinheiro que ele pega, ele usa pra pagar passagem pra vir pro colégio. Porque na minha época, o negócio de carteirinha era difícil, era passagem mesmo. Não tinha carteirinha. Sim. Direito. Não tinha, tava começando o negócio de carteirinha. Aí ele pagava passagem, se esforçava pra pagar passagem pra ir pro colégio. Aí eu sentei do lado desse moleque, não sei porquê, não sei como eu sentei do lado desse moleque. A gente, eu, do nada, começamos a conversar. Aí ele falou o seguinte, cara. Ele falou assim, cara, se tivesse uma arma, matava todo mundo da minha sala. Todo mundo. Caralho, velho. Ele falou, todo mundo. Eu nem fiquei chocado, cara. Assim, eu não fiquei chocado, porque eu sei que é foda, cara. O nego faz bullying com você, entendeu? Isso é bullying. Né? Quando os nego chega assim e fala, ai, você é feio. Ah, porra, nossa, tô me bullyingando. Quero me churrascar. O pior é que esses jovens de hoje, cara, estão tudo muito fracos, cara. Qualquer coisinha é bullying, qualquer coisinha. Bullying, cara, bullying é os caras te pegar. É, falei, que nem fazia comigo, quase me enterraram os vivos, velho. Tentaram me enterrar vivo, velho. Porra. Eu passei por algo semelhante, bicho, ó. Na quarta série, a minha primeira quarta série, que eu acho que eu fiz quarta série umas 3 vezes, mais ou menos. Eu não sei, cara. E eram amigos meus, cara. Aí depois disso aí, eu criei raiva. Os moleques me pegou e saiu me arrastando, cara. Sujou minha roupa todinha, roupa de colégio. Eu chorei, cara. Litros, velho. Litros, cara. Mas por quê? Porque o bullying, ele funciona desse jeito. O bullying, ele é alimentado pela sua importância, cara. Você dê importância pro bullying que o cara tá fazendo contigo, aí o bullying, ele vai criando poder, outras pessoas vão te zoar, entendeu? Mas se você não der ideia e for viver sua vida de boa, o cara vai cansar e vai procurar outra pessoa. É, cara, mas é complicado. Eu não dava ideia pra ninguém, mas nego me procurava, assim, não fazer maldade comigo. Tinha um cara que andava comigo, tacaram aí dentro do valão. Pô, sacanagem, cara. Deu dor de barriga nele na hora. Ele ficou com diarreia na hora. Não sei como. Não sei que merda é essa. Quando ele caiu dentro do vagão, ficou com diarreia. Tá correndo no vagão, ficou rindo. Tipo, achou engraçado. Eu não achei engraçado. Isso aí é foda, cara. Imagina, você tem que ir pra casa, seu sapato todo ensopado de água de vagão, de bosta dos outros, mijo. Ah, cara. E, caraca. É muito filho da puta, mano. Esse filho da puta, ele tem que tacar a cara dele no vagão e pular em cima com as duas pernas. Pra afundar a cara dele. Tem que quebrar a cara de um filho da puta desse, cara. Então, cara, eu não aceito bullying, assim. De meu filho um dia tomar bullying, depende do bullying. A bullying de zoeira, ah, tá zoando? Beleza, tá só te zoando. Tá te zoando coisa forte, assim, tá zoando sua mãe, tá ligado? Uma coisa muito importante pra você, aí é foda. Mas agora tá te zoando, assim, como eu sofri muita zoação, não ligava pra zoação. Só ficava meio bolado quando o nego encostava em mim. A gente tá te zoando agora. Porra, encostou em você, cara. Na moral, você tem pai, velho. Você tá fudido que encostou em você. É, cara, e aí já é um negócio complicado. Eu não sei se tu viu na TV, eu não sei se passou aí onde você mora, não, né? O que aconteceu aqui, eu acho, aqui no DR. O filho tá jogando. O menino tá jogando bola com o outro. Aí o jumento chuta a bola, o jumento chuta a bola, escorrega na bola, e aí o coitado do outro menino que paga, cara. O pai vai lá, bate no menino. Segura o menino e fala pro pai. O pai fala pro menino pra dar pancada no outro. Isso é covardia. Muita covardia, cara. Aconteceu algo parecido aqui por perto aqui. O moleque tava jogando bola aqui, aí o outro caiu, né? Pô, antes do jogo normal, caiu, se machucou, mas só que não foi de propósito, não. Aí o pai do moleque chegou, levantou, deu mó tapão dentro da cara dele, abriu até um sorriso, ficou rindo assim. O moleque tem na Armaitá com a gente. Aí o moleque tava lá, tava com o olho até meio roxo, assim. Aí fomos resolver essa parada, tá ligado? Aí fomos lá, fui eu, foi outro cara lá. Aí fomos lá resolver essa parada. Ele falou, você gosta de bater em gente menor que você, quer ver se você bater em mim agora. Aí fomos lá resolver isso aí. Aí fomos lá e aí o filho da puta não morava aqui, só tava aqui por enquanto e morava em outro lugar. Aí o nego foi da parte daí na polícia e não adiantou de porra nenhuma, a polícia cagou. E foda-se, cagou, não adiantou de nada. Filho, pra fazer corpo de jeito. Mó sacanagem isso aí, bicho, porra. Mais fácil é quebrar daí na porrada, mano. Ué? Faz a quebrada. Eu ia perguntar pra ele, né, mano? Você gosta de bater em criança, mano? Bate em mim aqui. Você vai bater em criança? Você não tá vendo que moleque tem pai e mãe, não? Você não pode falar com o pai e a mãe dele, não? É, cara, isso aí é uma brincadeira. Isso é uma sacanagem. E aí a gente tira que o homem, ele é mal. Ele é muito. É pouco valorizado pela justiça. É. Verdade, cara. Agora fosse uma menina, rapaz, ia ser uma guerra do inferno, cara. Ia então, pegar 30 anos de cadeia. O que acontece? O que acontece? Me deixa meio revoltado, cara. O cara, polícia deixou de lado, cagou pra gente, cagou pra todo mundo e. Porra, mano. E quero te falar outra coisa também. Tem o outro lado da história. Tipo, você tem pais assim também que tá cagando também. Você chega pros pais da criança e fala assim: ó, oh, mano. Seu filho tá fazendo isso. Aí olha pra cara do filho e fala, ó, fulano, não faça mais isso, fulano. Aí ele vai lá e faz tudo de novo, fulano. Aí fudeu, aí você tem que dar uma tapa nessa porra desse filho da puta. É, cara, é porque é aquele tipo de pai relaxado que deixa pai, o filho viver a maneira dele. Pai e mãe deixa fazer. Vira a cara, finge que não tá acontecendo nada. Eu fico pistola com essa porra, cara. Depois pô, o filho toma umas tapas, aí quer ficar revoltado. Vai ficar, eu tenho educação, começa dentro de casa, filho. Seu filho não fez por merecer, você tem que correr atrás. Isso aí me lembrou também na época de colégio, que eu era novinho também, era que primeira série, se não me engano. Aí tinha aqueles burro velho repetente de primeira série, eu acredito se quiser. Aí. Nossa, cara, primeira série, velho. Primeira série, eu consegui repetir a primeira série. Tinha uma garota grande lá, você sabe que quando a gente é mais novo, a gente não tem testosterona, né? Então as garotas são mais fortes que a gente. Aí a garota grande, ó. Ela tava de implicância comigo, toda hora ela chegava e enfiava o. Como é que é o nome? Enfiava o lápis bem na minha mão onde tava machucado. Eu tinha um machucado na mão. Ela enfiava dentro da ferida. Aí lá eu levantava a professora, fulano tá fazendo isso comigo. Aí a professora falava, olhava pra ela. Fulana, para! Ela com um sorrisinho bobo na cara. Aí chegou lá de novo, a gordona me furou. Aí eu fui falar, professora, blá, blá, blá. Fulana, para, fulana. Aí ela fez de novo. Aí eu fui, levantei. Passei pela professora, peguei a vassoura e tem aquela parte onde varre? Sim. Eu peguei com toda a força que eu tinha dentro da cara dela. Se lascou, filha da puta. Dei dentro da cara dela. Maluco, a garota era preta, tá ligado? A garota ficou igual um guril enjaulado, toda revoltada. Pegou a cadeira pra atacar em mim. Aí a professora segura, agora você não vai fazer nada não. Você começou. Caralho, que merda, velho. Todo mundo ficou assim, caralho. O que a professora falou? A professora falou nada não, ficou segurando ela. Falou que ela não ia fazer nada, que ela começou. Eu tava avisando, avisei duas vezes. Na terceira eu não falei nada não, fui lá, passei pela professora, peguei a vassoura dentro da cara. É, cara, porra, procurou, cara, tem que levar. Dentro da cara, foi muito engraçado, mano. Ela ficou louca, mano, ficou louca. Tipo, parecia um gorila com carrapato no saco e com as mãos amarradas. Ai, ai, eu acho... É querer me tacar a cadeira, mano. Filho da puta. É, você achou no jeito de tacar a cadeira. Eu tava esperando atacar, quando atacar eu tava suorado na cara dela, atacar a cadeira de volta. Mais força ainda. Mas ela era grandona? Era grandona, eu era baixo, velho. Eu era baixo, entendeu? Caralho, merda. É que tem gente nessa fase que fica baixo. Aí tem certa idade que você espicha de vez. Entendeu? Nessa fase eu não espichava ainda não, eu era baixo. A garota, porra, fez isso comigo. Foi muito engraçado, todo mundo ficou rindo dessa porra. Todo mundo ficou falando assim, pô, achei que você ia falar com a professora. Eu falei, não, pô. Cansei de falar com ela, dei uma vassourada logo. Tem hora, cara, tem hora que o negócio aperta e você tem que tomar providências, cara. É essa parada mesmo, velho. E qual foi sua experiência, assim, com garota na escola? Ah, cara, garota na escola, bicho, eu me lembro de uma vez. Eu não sei se você se lembra naquele tempo, cara. Você tinha muito aquela sandália Sandy Júnior, sabe? Tô ligado. Aquele cara que tem um biquinho bem fino. Uhum. Eu não sei o que eu não sei, cara, se eu peguei na bunda da menina. Eu não sei o que eu fiz, cara. Eu só sei que eu levei um chute daquele negócio bem no saco, cara. Mas... Eita. Merda, cara. Nossa. Que pariu, bicho. Isso aí foi... Ah, não, me lembro o que foi, cara. É, tinha um parquinho no meio da assim, tinha um... Logo que você entrava, tinha entrada, né? E tinha a saída que era do outro lado. Era dois pavilhões. Aí no meio desses pavilhões tinha um pátio de grama, que depois colocaram concreto. E na frente tinha um parquinho com areia, coisinha bonitinha. E um alambrado em volta. Aí todo mundo ficava ansioso pela sexta-feira, que você chegava lá e ficava brincando até a hora de ir embora. E eu morava na frente da escola. Aí, beleza, aí uma menininha muito bonitinha, cara. No tempo, cara, eu era apaixonado por essa menina, olha só. Ela tinha até bigodinho, cara. Eita, mulher baixa e bigode não presta não, vai, cuidado. Não, cara, mas, pô, era tipo, ó, só pra tu ter ideia, era magrinha, tinha um cabelinho lisinho, pretinho, era aquele, tipo, lourizinho, não tem? Sim. Aí, tipo, tinha um bigodinho bem ralinho, sabe? Bem coisadinho. Porque criança geralmente tem uns bigodinhos bem fininhos. Aí, cara, nossa senhora, bicho. Era a minha paixão da minha vida, de um monte de moleque da sala também. Aí ela tá de vestidinho, né, de sainha. Aí, cara, aí ela foi inventar de subir na coisa do parquinho, na escada, né? Era naquele troço lá que você escorrega, no escorregador. Aí eu tava bem atrás, bicho, eu vi a calcinha da menina, cara, puta que pariu. Aí quando ela desceu, ela me deu um chute no saco. É bom, gostoso. Mas é que tomei algo cedo. Pô, cara, ainda, eu não sei se eu tô afetado não, cara. Eu já tive aí umas duas namoradas, mas só dessas duas namoradas, eu só comi uma delas. Mas mas qual é o seu problema com mulher? Você tem vergonha? Você tem timidez? Ah, eu tenho certos problemas com a minha aparência, então eu tenho que arrumar isso primeiro. Você não se sente confiante? Cara, eu acho que... bicho, eu não sei, cara. Eu não sei. Deixa... Eu não me sinto mal pela minha magreza, né, cara? Até porque é um estado natural e eu gosto de ser natural. Pra mim tá normal. Tá bom ser assim, né? Mas, sei lá, cara. É mais relacionado ao rosto mesmo. Sei lá, bicho. Mas, o negócio é o seguinte, cara. É você conversar com uma mulher com intuito lá. Tipo, pensando na sua cabeça. Eu quero comer. Não, cara... Eu tinha que pensar o seguinte, vou conversar com ela aqui normal e tal, pronto, acabou. Entendeu? Esse é o problema. Pô, não tô vendo problema. Timidez, não, é timidez, meu Deus do céu, é ansiedade também que eu tenho. Eu tô conversando com a mina assim, e se ela chega muito perto, já começa a ficar ansioso. Tem que esquentar com essa porra, não. Não, hoje em dia não é assim, cara. Hoje em dia eu fico até bem tranquilo pra conversar com mulher. É mais de boa. Agora, antigamente, ali com com os 18 anos já tinha, eu tinha problema com isso ainda. Mas hoje, aos 23, cara, eu não tô nem me importando, não, cara. Sei lá, pra mim tanto faz. Tô tranquilo. Eu quero crescer na minha vida primeiro, pra depois começar a pensar em Xota. Qualquer coisa, pegar aí, pagar uma GP de luxo, né? E descarregar o esvaziar o saco, acabou. Né? Tá ótimo. Ô, louco. É, porque, pô, é, hoje em dia é um trabalho tão grande pra você conquistar uma mulher. Ah, tem que ficar dando presentinho, tem que ficar adulando. Que não, presentinho, cara. Meu irmão? Ó, leva aqui, ó. Leva do Sherlock Holmes aqui, ó. Sherlock Holmes é aqui. Você quer? Quer? Não quer? Foda-se. Dane-se. Dane-se. Quem tá perdendo é você. Foda-se. Tá. Eita, porra. É assim, a minha moral é assim. Acabou. Foda-se. Foda-se. Não tô perdendo nada. Eu, ó, eu viro a esquina aqui, eu posso tentar com outro. Você fica aí. Foda-se. Pior, né, cara? Pior que... Assim, com esse tanto de assassinato de mulher, né? Mas não é maior que morte de homem. Não é. Mas é muito valorizado. Mas é muito valorizado. Aí é o seguinte, bicho. A população de mulher tá começando a diminuir. E tem tanto cara... E aí, bicho, aí o negócio fica feio, cara. Nada, você, cara. Não esquenta a cabeça com esta merda, entendeu? Não esquenta a cabeça com esta merda. A vida é assim, filho. Foda-se. Pensa bem, cara. Dane-se, ela não quis, velho. Você tenta uma outra, conversa na moral. Não fica de amizadezinha. Deixa esclarecido que, o que você quer antes. Sempre deixa esclarecido, olha. Vamos conversar, mas se você me der mole, eu te pego. Entendeu? É, cara, assim, é eu isso. Vou... Cara, eu tenho só uma amiga, cara. Uma só. E mora longe pra caralho. Mora lá em Fortaleza, cara. Só essa menina. Só. Então, cara. É o que eu sempre digo, cara. Você não pode ficar servindo de ombro amigo pra essas mulheres aí. Elas não vão te dar nada em troca além de choro e ficar falando de outro macho no seu ouvido. Tá ligado? Elas têm que te dar, tem que liberar a rodela pra você, pelo menos. Essa é a verdade. Não, eu tô mandando. Eu tô falando do jeito que eu sou, tá ligado? Eu sou desse jeito. Não, pelo menos pra mim é assim. Eu não quero ouvir, não quero saber. Não quero saber, pô, sabe me liberar a rodela? Não, então não me fala do seu namorado. Você não vai fazer nada comigo, não. Não fala nada de fulano pra mim. Não quero saber. Então vamos ter uma amizade comercial. A gente se fala quando se vê e acabou. É, cara. Foda-se. Bom dia, boa tarde. É, bom dia. Agora se ela for de longe, você pode até conversar de boa. Se não tem nada pra fazer, conversa, tranquilo. Mas eu não tenho muito papo com moleque, não, então... Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém, você estuda pra comer alguém, você usa droga pra comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda pra comer alguém. Você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém. Você faz doação, você faz caridade. Posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face. Faz menina olhar, ó, ele é caridoso, ele tem pensamento social. Ah, dá pra ele pra comer alguém, desgraça. Tudo na vida tem a intenção de comer alguém. A quantidade de vontade que você quer esfolar uma buceta, desgraça. Então não venha com essa de que, ah, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Você quer fuder pra comer alguém. Você não estuda pra ter um emprego bom, pra juntar dinheiro, pra falar, ah, não sei o que, eu sou bem sucedido.